querida. Preserve, preserve a sua vida. Síndrome adquirida. Preserve, preserve a sua vida. Síndrome adquirida. Preserve, preserve a sua vida. Síndrome adquirida. Preserve, preserve a sua vida. Síndrome de imunodeficiência adquirida. Escute o que temos pra falar sobre muitas e muitas vidas. Vidas que foram confinadas a uma estrada de sem volta. E daí não é com você, você não liga nem ao menos se importa. Mas vamos lhe mostrar como é a vida de um idético, que é um ser humano como todos nós. Mas no seu dia a dia, no seu cotidiano, recebe vários desafetos, gestos indigestos, acusações de fatos não concretos. Todo mundo diz não ser preconceituoso, mas não sabe como é importante e valioso para um idético ter suas amizades, enfim, seus velhos amigos de novo. Síndrome adquirida. Solidariedade temos que prestar a todos aqueles que precisam de ajuda. Um recado que ao mundo temos que passar: se preserve a você e seus descendentes. Se ligue, meu amigo, esteja crente, que só mexer com sua mente não é nossa tática. É preciso pô-la em prática. Temos que banir os pensamentos cretinos e regredir do mundo instruído, sempre unido, e só assim alcançaremos nossos objetivos. Vamos nessa hora é essa de lutar por nossas metas, metas tão distantes de ser cumpridas. Pois você não quer se conscientizar e destrói sua própria vida. Drogas, cigarros, bebidas, vícios. Para que essa alternativa? A seringa cheia, roda formada, apenas duas picadas, sorte selada. Sua parceira estava contaminada. A balada da hora, mente desorientada, sua vida simplesmente reduzida a nada. Sem alta estima, sem sorte, agora vivi vagando, esperando encontrar com a tão desejada morte. Mas mal sabe o tanto que eles, seus verdadeiros amigos e parentes, vão chorar, sofrer, passar. Agora eu te pergunto, valeu a pena suas companhias? Ideias erradas, visões distorcidas, isso são fatos de uma vida. Saiba e tente aprender o que é melhor, não se isole, não, não fique só. Sabemos do teu potencial, trabalhe, estude, aprenda, preste atenção. Esse é o nosso lema, olhos profundos, cheios de lágrimas, olhares distantes, pensamentos longínquos, relembrando de suas lástimas, tristeza, dor, ódio, terror, alegria, perseverança, amor, sentimentos confusos. E o idético caminha em caminhos tortuosos e obscuros. Adquirida. A doença já em fase terminal, este indivíduo com aparência sem igual, sobrenatural. Mano, é dolorido, descomunal, mas se for ver um indivíduo assim, fale com ele, lhe dê sua mão, mostre que também possui potencial. O trate como sempre o tratou, e vejo bem que a ele você propiciou. Não façam julgamentos precipitados, pois ninguém é mais que ninguém para o julgá-lo. O seu quadro já é irreversível, mas não fizemos tudo que foi possível. Agora descanse em paz e vá com Deus.